a sua rádio onde você estiver. A partir de agora, você vai ficar por dentro dos acontecimentos mais importantes das três fronteiras. Fique ligado. É hora de bater aquele papo inteligente, ouvir boa música em ótima companhia. No ar, Fronte, com Guilherme Wojtkowski. Fronte. Muito bom dia, você que está na sintonia da Transamérica Foz 104.5, transamericafoz.com.br. Eu sou Guilherme Wojtkowski, vocês não imaginam a satisfação que eu tenho de estar aqui na emissora que marcou minha adolescência e que também, por outro lado, ajudou a estragar meu gosto musical também. Programa Fronte, das 10 ao meio-dia, com informação, entrevistas, música, bom humor. Disseram ali na abertura que vai ter inteligência e boa companhia. Bom, está falando do Jorge Pegoraro, inteligente e boa praça, comentando aqui no Front todos os sábados. Tem turismo, tem música, tem esporte, tem humor, tem o 7-1 da semana, e eu espero a sua participação pelo WhatsApp 88282828, Facebook Transamérica Foz, Twitter @ Transamérica Foz, o telefone também é o 3028-2828, daqui a pouco tem sorteio e já eu anuncio os detalhes. De olho no relógio, vamos agora para nossa linha de frente. Linha de frente. E acerte o seu aí, que eu arredondo o meu aqui, o bordão do mestre Silvio Luiz, que faz o papo de craque na Transamérica São Paulo. Nunca pôde estar mais certo. Logo mais, à meia-noite de sábado para domingo, entra em vigor em vários estados do Brasil, incluindo aqui o Paraná, o horário de verão, com os relógios sendo adiantados, então, em uma hora, para melhor aproveitamento da luz solar e diminuição da sobrecarga no sistema elétrico no período de pico, ali no final da tarde, início da noite. Aqui na fronteira, como sempre, a chegada do horário de verão bagunça a relação entre os ponteiros, já que Brasil, Paraguai e Argentina não contam com políticas unificadas sobre esse tema. O Paraguai, por exemplo, já está no horário de verão há 2 semanas. A Argentina, mais uma vez, não deve adotar a medida. Funciona mais ou menos assim. Hoje, agora, sábado, com o Paraguai já no horário de verão, Foz do Iguaçu, Ciudad del Este e Porto Iguaçu estão no mesmo horário, mas a partir de amanhã, domingo, e até que termine o horário de verão Brasil, Foz estará 1 hora à frente das vizinhas de fronteira, ou seja, quando for meio-dia aqui, ainda serão 11 horas no Paraguai, normal, mas também 11 horas na Argentina, pois a Argentina não adota o horário de verão, somente o Brasil e o Paraguai. Porto Iguaçu acaba ficando para trás, fique atento aí nessa relação de horário, não perca seus compromissos. Fronte é notícia. E ainda falando do horário de verão, fique atento também para a mudança na hora de alguns dos atrativos turísticos aqui da fronteira. A iluminação monumental de Itaipu não está sendo realizada devido à greve dos trabalhadores da usina, mas assim que for retomada, será 1 hora mais tarde em relação ao horário habitual. O catamarã, esse sim em funcionamento, já a partir deste domingo sairá do Porto Itaipu para seu passeio do pôr do sol às 7 da noite, ao invés das 5 horas. E se você não conhece a barragem de Itaipu ou quer revisitar o atrativo, uma dica, hein? Neste fim de semana, o vertedouro deve ficar aberto para escoar o excedente de água no reservatório. Cena rara nos últimos tempos, não deixe de aproveitar. Fronte é notícia. E teve início na noite de ontem e vai até a tarde de hoje no auditório da Fundação Cultural de Foz do Iguaçu a 3ª edição da Conferência Municipal de Cultura, um evento que conta com a participação de gestores e representantes da sociedade e deve eleger organizações da sociedade civil que integrarão o Conselho Municipal de Políticas Culturais durante os próximos 2 anos. Tema da conferência, Cultura, Direito Nosso de Cada Dia, com 5 grupos de discussão e entre as propostas. Você já ouviu isso antes, hein? Implantação imediata do Fundo Municipal de Cultura, efetivação da política de patrimônio cultural, construção do Teatro Municipal. Há quantos anos a gente ouve isso, né? Pois é, tem coisas que solamente acá. Fronte é polêmica. E são pelo menos 5 os IPs que todo mundo conhece, né? O IP roxo, IP amarelo, IP branco, esses unanimidades, deixam tudo mais bonito, mas outros 2 IPs, o IPVA e o IPTU, a gente torce o nariz. Em Foz do Iguaçu, na semana em que a Prefeitura enviou à Câmara sua previsão orçamentária para o ano de 2016, o IPTU voltou a ser alvo de polêmica ainda em relação aos valores do IPTU 2015. Vereador Dilto Vitorassi, que agora faz parte do chamado Bloco Independente, disse querer apurar a fundo denúncias de irregularidades ainda na esteira da prisão do então secretário de Tecnologia da Informação, acusado de manipular valores. Nós verificamos que a GAEC prendeu pessoas que estavam manipulando o sistema de controle da prefeitura em favor de algumas pessoas. Nós temos denúncia que esse modus operandi, ele não acontece de agora, são de vários anos. Chegou uma denúncia ao meu escritório e eu quero pedir essas informações, se verificar o contingente de lotes que tem daquele conjunto, se verificar o nível da isenção e se proceder à denúncia do cidadão que me levou lá, me obriga a chamar o prefeito e demonstrar que este modo que eles fizeram de burlar, manipular e deletar, não é, o sistema de controle interno da prefeitura, são de vários anos e precisam então fazer uma varredura total. É apenas para buscar algumas informações para ver se a denúncia procede ou não. O IPTU é sempre tema de questionamentos no Legislativo de Foz e, neste ano, especificamente, as indagações resultaram até mesmo numa ação protocolada no Judiciário. Aumentaram o IPTU de uma forma significativa. Ao regulamentar aquele projeto, a sociedade de Foz do Iguaçu entendeu que o IPTU pago foi muito majorado e criou uma revolta. E desta revolta foi objeto de audiência pública e que se confirmou a situação. Posteriormente, o presidente do Legislativo entrou no Judiciário e perdeu na primeira instância. E a segunda instância voltou a confirmar também que o prefeito tem a prerrogativa de regulamentar daquela forma, porque havia sido votado pelo Legislativo. A mim não restou outra alternativa do Legislativo desfazer aquilo que fez, porque, no meu modo de ver, onerou demais para a população. Declarações à TV Câmara, essas que você ouve no fundo, o vereador Dilto Vitorassi disse também que, mesmo remota, ainda existe possibilidade de revisão do patamar tarifário atualmente praticado. E fiz um decreto legislativo. Se a maioria da Câmara votar favorável ao decreto, ele anula o decreto do prefeito. Anulando a lei do prefeito, o IPTU volta a ser o que era sendo cobrado anteriormente. Agora, a Casa entendeu que já não há mais espaço para discutir esse assunto e emitiu um parecer contrário. E eu quero com veemência argumentar aos vereadores de derrubar esse parecer contrário, porque eu entendo que é da nossa alçada se posicionar sobre a cobrança dos impostos. Lembrando que 2016 é ano eleitoral, ano de eleições municipais, e algumas posturas mudam, né? Todo mundo quer aparecer bem na foto lá em outubro. E neste caso específico, a verdade, né? Possivelmente não vai dar em nada, mas é bom ficar de olho nos desdobramentos, assim como é bom ficar de olho no posicionamento do seu vereador daqui para frente. O presidente da Câmara Municipal, Fernando Duzzo, juntamente com o vereador Dilto Vitorassi, anunciou a formação de um bloco independente em relação à bancada governista. Vereador Newton Bobato assumiu oficialmente a liderança da bancada de oposição. E essa história, né, de independente, oposição, governista, enfim, que cada parlamentar se posicione ali da maneira como quiser, mas nunca se esquecendo que o papel do vereador como representante do povo é fiscalizar e legislar e não priorizar interesses políticos, partidários ou pessoais. E mesmo depois de tantos anos ouvindo isso, eu, no auge da ingenuidade, ou sei lá como chamar, sempre fico arrepiado quando um vereador X ou Y diz com a maior naturalidade, coisa corriqueira, que vereador fulano ou beltrano tem cargos comissionados na prefeitura e etc. Bom, primeiro de tudo, né, se esse é um assunto que beira entre o aspecto legal e o aspecto moral, e instituições como o Ministério Público têm dificuldades para caracterizar esse tipo de situação, cabe a nós, né, eleitores, parar de votar nessa gente. Prefeito A ou prefeito B governa na base de cargos à troca de favores? Bom, não faça o favor de dar seu voto, né? Vereador tal se elege ali investindo um monte na campanha só para transformar gabinete em balcão de negócios? Também não vote nele, vote em outro. Opções não faltam, é praticamente um candidato em cada esquina, né? Numa eleição para vereador aqui em Foz do Iguaçu. Quantidade não falta, qualidade, claro, é outra história, mas eu vou parar por aqui no comentário, porque no front quem comenta é o Jorge Pegoraro. Fala, Pegoraro! E no feriado prolongado, agora do dia 12 de outubro, o Parque Nacional do Iguaçu, que é o principal termômetro turístico do lado brasileiro da fronteira, registrou a passagem de mais de 26 mil visitantes somente no sábado e no domingo. superando aí a expectativa inicial de 25 mil durante todo o feriadão. Domingo, dia 11, trouxe uma marca histórica, 17.727 visitantes, um recorde absoluto no único dia, e superando aí o registro anterior, que era do ano de 2012. No acumulado do ano, segue firme a expectativa de superação do recorde de 1.550.000 verificado no ano passado. O movimento anima, mas traz também preocupações quanto à infraestrutura. Jorge Pegoraro, que durante muitos anos comandou o Parque Nacional do Iguaçu, falou várias vezes sobre este assunto. Pegoraro, quando falamos da infraestrutura, não se trata apenas de parque, claro, mas de estradas, enfim, a cidade toda, enfim. Bom dia, Pegoraro. Bom dia, Guilherme. Bom dia a todos os ouvintes do programa Fronte da Rádio Transamérica. Apesar dos avanços registrados na área do turismo nos últimos anos na cidade de Foz do Iguaçu, como você mesmo colocou agora na notícia, Guilherme, o aumento de turistas nesse último feriado, né? Seja através da visita aos pontos turísticos, os atrativos turísticos de Foz, ou na participação de eventos. Hoje Foz do Iguaçu é muito bem representado nessa questão dos eventos, né, a nível nacional. Apesar do esforço também de alguns poucos atores locais, pessoas bem intencionadas aqui da cidade e de algumas também instituições, poucas, viu, Guilherme, mas preocupadas com o desenvolvimento da cidade. Apesar disso, apesar desses avanços, apesar do aumento dos turistas, apesar dessa boa intenção que temos em alguns colegas e algumas instituições da cidade, ainda continuam acontecendo na cidade questões que prejudicam o turismo, na nossa opinião. Como, por exemplo, né, nós podemos citar alguns gargalos que ainda existem aqui na nossa cidade de Foz do Iguaçu. Os caminhões continuam trafegando pela Avenida das Cataratas e Avenida Paraná, principalmente, né, atrapalhando, congestionando o trânsito urbano, né, prejudicando as pessoas que estão ali com seus veículos menores, né, causando acidentes naquela região, principalmente do Boici. Toda semana nós vemos ali caminhões quebrados, prejudicando ali o bom andamento daquele local, do bom trânsito, né, daquele local. Veículos também se aglomeram, principalmente ali na BR-277, na entrada da cidade, onde deveria ter um portal bonito, onde deveria ter um viaduto, né? O acesso principal da entrada da cidade é aquela aglomeração de veículos ali, principalmente nos horários de pico. Nossa BR-469, que é a estrada que leva até as Cataratas do Iguaçu, leva até o aeroporto, até o centro de convenções de Foz do Iguaçu, ainda não foi duplicada. Existem boas intenções de se estar fazendo o projeto de duplicação, mas quando isso vai ficar pronto? Nosso aeroporto de Foz do Iguaçu ainda é acanhado diante do aumento do número de usuários que utilizam aquele espaço. O nosso centro de convenções, que mencionei agora, se encontra subutilizado. O centro de artesanato, vocês ouviram falar do centro de artesanato de Foz do Iguaçu? Pois é, ele é ineficiente. Existe o prédio físico ali, mas praticamente poucas ações são realizadas nesse centro de artesanato. Postos de atendimento ao turista foram desativados. Existiam vários na cidade, foram desativados. Não há manutenção, não há pessoal próprio para atender o turista que vem de outras cidades nos visitar, até de outros países. No Parque Nacional do Iguaçu, nossa maior atração, as Cataratas do Iguaçu, nós temos ali a Trilha das Cataratas. A Trilha das Cataratas tem mais de 50, 60 anos de idade. Então, elas não comportam mais essa quantidade grande, né, milhares de visitantes que vêm visitar o Parque Nacional todo ano. Então, todo ano tem um acréscimo, um crescimento, né, do número de visitantes, e a Trilha das Cataratas já não comporta mais. A revisão do plano de manejo, tão almejado, né, por todos nós iguaçuenses, todos nós aqui moradores do oeste do Paraná, a revisão tão comentada do plano de manejo ainda se encontra na sua fase inicial. Muitos temas importantes da parte de conservação, da parte principalmente da parte socioambiental, ainda deverão ser discutidos junto à nossa região, junto à nossa sociedade. Estamos esperando esse trabalho. Na Itaipu, como vimos, infelizmente, nessas últimas semanas, a greve dos funcionários, né, prejudicou enormemente os trabalhadores e todo o segmento do turismo, já que o nosso foco aqui, nós estamos falando de turismo. Nós não queremos, né, que prejudiquem o turismo da nossa cidade Foz do Iguaçu. Portanto, Guilherme, há muito ainda por fazer na área do turismo na nossa cidade. Agora eu te pergunto, a administração municipal dará conta de resolver sozinha todos esses gargalos? Ainda dá tempo, nós temos um ano e pouco de mandato ainda dessa administração municipal, vai dar tempo de nós vermos todas essas situações que Foz necessita ainda melhorar? Você lembra, você que está nos ouvindo agora nesse momento, você lembra qual foi o prefeito dessa cidade dos últimos anos que de fato apoiou o turismo aqui em Foz do Iguaçu? Pense nisso comigo. Um grande abraço a todos e um bom final de semana. Pegorário, lembrando que os contatos para que você possa interagir conosco aqui no Front Transamérica são os seguintes. No WhatsApp é 88282828, código 45 para quem está fora aqui da região de Foz do Iguaçu, telefone 3028-2828, Facebook Transamérica Foz e no Twitter @ Transamérica Foz. Agenda Esportiva. Agenda esportiva neste sábado aqui, primeira edição do programa Front na Transamérica. Recebo Sidney Busanello. Bom dia. Bom dia, Guilherme. Seja bem-vindo à casa. Uma boa estreia para você. Vamos falar um pouquinho de esporte neste sábado, até porque, Guilherme, na próxima terça-feira, o torcedor de Foz do Iguaçu, especialmente aquele que gosta de futsal, terá um prato cheio, um grande evento acontecendo no ginásio Costa Cavalcante. E aquela história, né? A gente podia falar de N coisas aqui. Poderíamos estar falando do Campeonato Brasileiro, Seleção Brasileira, se bem que esse assunto já não interessa muito pra gente agora, né? Mas o que importa mesmo, na minha opinião, é valorizar o nosso produto local. No caso, estamos em Foz do Iguaçu, Foz Cataratas, equipe que representa a nossa cidade, a um jogo de uma semifinal de Campeonato Paranaense? O campeonato, ele é um campeonato longo, campeonato difícil, e o Foz foi crescendo ao longo desse campeonato, que é a Série Ouro 2015. E agora, Guilherme, exatamente, está a uma vitória da tão ada vaga para a fase semifinal. Na próxima terça-feira, recebe o Cascavel Futsal no ginásio Costa Cavalcante às 7 horas da noite, com a transmissão da equipe esportiva da Transamérica. Vencendo o Cascavel, o Foz Cataratas vai chegar à semifinal do campeonato, ou seja, ficará entre os 4 melhores do estado. Esse é o jogo de volta, o jogo de ida, inclusive um 0-0 lá em Cascavel. Placar pouco comum no futsal, apesar de um jogo extremamente movimentado, com muitas chances, o placar terminou 0-0. O primeiro jogo foi em Cascavel, no ginásio da Neva, um jogo de altíssimo nível, e agora o Foz Cataratas está a uma vitória, como já falamos, da fase semifinal. Só que serve também essa vitória, Guilherme, para o outro lado. O Cascavel também vem a Foz do Iguaçu na mesma condição. Se vencer, será semifinalista. Jogão, sem dúvida alguma, para lotar o ginásio Costa Cavalcante. Essa é a expectativa da direção do Foz Cataratas. Eu tenho a convicção que teremos na próxima terça-feira o melhor público do ano no ginásio Costa Cavalcante. E nem poderia ser diferente, já que trata-se de um jogo decisivo. Agora, quando foi a última vez, eu até puxando da memória aqui, quando foi a última vez que uma equipe de Foz do Iguaçu chegou nessa fase e da forma também como o Foz Cataratas chegou com uma boa campanha na fase de grupos? Lá se vão 5, 6 temporadas. Foi em 2008, na oportunidade o time que representava Foz do Iguaçu tinha o nome de ADAF, chegou a essa condição, foi semifinalista, 3 partidas contra o Umuarama e 3 empates. Só não chegou à final porque a melhor campanha era justamente do Umuarama. Na oportunidade, a ADAF tinha o conhecidíssimo técnico Joel de Loco no comando. Então, 2008 foi a última vez. Falando também de futsal, Transamérica Foz acompanhando o futsal local aqui de Foz do Iguaçu, Foz, celeiro de craques, vários campeonatos em andamento e a Transamérica cobrindo a Supercopa. É a segunda edição da Supercopa Transamérica de Futsal, campeonato que tem o apoio da Secretaria de Esporte de Foz do Iguaçu, organização da Liga Iguaçuense de Futebol de Salão e a promoção nossa, a promoção da Rádio Transamérica. 23

quando a mente muda, a gente anda pra frente. E quando a gente manda, ninguém manda na gente. Na mudança de atitude, não há mal que não se mude, nem doença sem cura. Na mudança de postura, a gente fica mais seguro. Na mudança do presente, a gente molda o futuro. Até quando você vai levando porrada? Até quando vai ficar sem fazer nada? Até quando você vai ficar de saco de pancada? Até quando você vai levando? Você está ouvindo Fronte na Transamérica. E até quando você vai ficar sem participar do sorteio aqui do programa Fronte? Nós sortearemos hoje, um pouquinho antes aí do meio-dia, um convite para você, mais uma pessoa que você escolher, passeio e jantar tudo pago Luau das Cataratas no próximo sábado, dia 24. Telefone 3028-2828, WhatsApp 88282828, Transamérica Foz no Facebook, arroba Transamérica Foz no Twitter, hashtag Eu Quero. Sorteio no final do programa de hoje, logo após o quadro O 7-1 da Semana. E essa agora é aquela parte do programa que eu singelamente chamo de Engana que a gente gosta. O trololó, o blá blá blá que nós somos obrigados a engolir no dia a dia. E olha, tem tanta coisa sendo dita por aí que se tudo isso fosse realmente feito, a gente ia ter que anexar um município vizinho ou então construir um segundo andar para colocar tanta obra aqui em Foz do Iguaçu. Mas é aquela história, né? Principalmente em época política. Engana que a gente gosta, mente que a gente acredita. Por exemplo, vou resgatar aqui uma manchete do primeiro semestre do ano passado. Construção da segunda ponte Brasil-Paraguai começa no primeiro semestre de 2014. Que coisa, né? Já estamos no segundo semestre de 2015. Cadê? Obra no papel desde 1992 e, no entanto, enfim. Outra notícia aí que a gente engoliu ao longo do tempo, essa aqui, ó. Trevo da Avenida Paraná ficará pronto em 7 meses. Fantástico, hein? Olha o tempo que demorou para ficar pronto. E disse um ex-prefeito lá em 2009, abre aspas, com o novo sistema de transporte coletivo no município, a espera do passageiro no ponto de ônibus vai cair para 7 minutos. Olha, bobinhos nós, hein? Ano que vem tem mais, pode chegar, a gente acredita, engana, que a gente gosta. E logo mais, no finalzinho do programa, temos hoje o 7-1 da semana. Quadro aí com notícias que não deveriam ter acontecido. Enfim, vamos fazer aí um top 7, né? Com notícias bizarras aí, notícias chatas da semana. Não deixe de acompanhar. Nós vamos agora a um intervalo aqui na Transamérica Foz. Programa Fronte até meio-dia. Ao ligar o computador, no Face digite Transamérica Foz. Curti. Conte pra todo mundo, compartilhe. A Transamérica é pra ouvir e pra curtir. Hoje, à meia-noite, horário de verão, os relógios deverão ser adiantados em uma hora. Não atrasa não, hein? Transamérica. Transamérica 10h32. Dia 24 de outubro, viva uma experiência única. Visite as Cataratas do Iguaçu sob a luz da lua cheia. Luau das Cataratas. Garanta o seu lugar nessa noite inesquecível. Informações pelo telefone 3521-4442. Luau das Cataratas, dia 24 de outubro. Sua próxima parada está chegando. Vem aí, Rota 277. O seu pit stop nunca mais será o mesmo. Rota 277. Você na rota certa. Aguarde. Em tempos de pedaladas fiscais, a Transamérica vai colocar você para pedalar também. mas com todo respeito. E não importa se onde você mora tem ou não tem ciclofaixa, ciclovia, ciclopista, ciclorrua. Pra gente, o importante é que seja com segurança. Numa bike de responsa. A Transamérica vai dar duas bicicletas aro 26 com câmbio de 21 velocidades. Uma masculina modelo Houston Atlantis Med e outra feminina modelo Houston Bristol Lance. E ainda, capacete, protetor de cotovelo e um kit de luzes de alerta. Pra saber mais e pra tentar ganhar, acesse radiotransamerica.com.br/pop. Conte pra todo mundo. Tem promoção pro ciclista consciente com Bikes Houston aqui na Transamérica. É pra participar, pra pedalar, é pra curtir. Transamérica. Transamérica. Transamérica. A sua rádio onde você estiver. Voltamos a apresentar Fronte, aqui na Transamérica. E olha, tem gente querendo me colocar em fria aqui, viu, Jorge Pegoraro, que está no estúdio aqui comigo. O Marcelo Lago me mandou uma mensagem. Marcelo Lago, atleticano, como eu, né, tem esse defeito também, mandou uma mensagem aqui pedindo para mandar um abraço para o Jorge Samek. Vou parar por aqui. Já mandou. Já mandou, abraço já tá bom, né, Guilherme? Mandei um abraço aí, o pessoal da Casa do Pão também mandaram aí um abraço para eles que estão na nossa sintonia aqui na primeira edição do programa Fronte. Reforçando aqui, ó, logo mais aí a gente vai fazer o sorteio de dois ingressos, né? Um par para você e mais uma pessoa que você escolher, passeio, jantar, tudo pago, Luau das Cataratas no próximo sábado, dia 24. É só interagir conosco aqui nas redes sociais da Transamérica Foz. Fronte, notícias das três fronteiras. E daqui a pouco nós vamos trazer mais detalhes sobre um assunto bastante importante, que é a declaração da região trinacional Brasil, Paraguai e Argentina como zona de interesse turístico do Mercosul, ocorrida na quinta-feira em Assunção, durante reunião dos ministros de turismo dos países integrantes do bloco. Vamos falar também da questão dos free shops, né? Cota, enfim, a partir das 11, na segunda hora aqui do programa Fronte. Antes, vamos citar que uma equipe do consulado dos Estados Unidos em São Paulo, incluindo o cônsul para assuntos políticos, Jess Le, cumpriu agenda aqui em Foz do Iguaçu na manhã de quarta-feira para conhecer a estrutura de segurança da região fronteiriça, especialmente os trabalhos de inteligência. Pelo menos nas declarações públicas, a estrutura montada e a estrutura projetada foi alvo de declarações positivas por parte dos representantes. Fronte é notícia. Vento, chuva e granizo não conhecem fronteira. A chuva que caiu por aqui na tarde de quinta-feira deixou estragos também no Paraguai e na Argentina. Em Ciudad del Este, o vento derrubou postes, destelhou casas e provocou um susto nos alunos da Universidade Nacional del Este, inclusive com registro de acadêmicos com ferimentos leves. Em Puerto Iguaçu, houve granizo em vários bairros da cidade. Nas localidades de Bellavista e Mercedes, moradores relataram a passagem até mesmo de um tornado atingindo, felizmente, áreas rurais ou florestais pouco habitadas. Fronte é notícia. Crise migratória no Oriente Médio com reflexos aqui na fronteira. Na tarde de quarta-feira, duas famílias de iraquianos foram detidas na ponte Tancredo Neves quando tentavam deixar o Brasil em direção à Argentina por problemas com o passaporte. Os estrangeiros que fizeram solicitação de refúgio no país receberam acolhida por membros da comunidade árabe da fronteira. Fronte é notícia. A UNILA, Universidade Federal da Integração Latino-Americana, deve receber do Ministério da Educação um montante no valor de R$7 milhões para a realização de obras protetivas no futuro campus e a contratação de um estudo de viabilidade para adequar o projeto do campus, cujos trabalhos foram paralisados. A previsão é de que os editais licitatórios sejam publicados até abril de 2016. Fronte é notícia. Terminou nesta sexta-feira, no Parque Tecnológico Itaipu, a 12ª edição da Conferência Latino-Americana de Software Livre, a LatinoWare, com cerca de 4 mil participantes do Brasil e de outros países. No foco dos debates e nas mais de 250 atividades, a evolução das tecnologias abertas e suas aplicações em áreas como robótica, segurança e privacidade, inovação, conectividade e negócios. Fronte é notícia. E enquanto o Brasil dorme no ponto com a segunda ponte, o governador da província argentina de Misiones, Maurice Clos, reuniu-se nesta semana com o presidente do Paraguai, Horácio Cartes, para discutir o projeto de construção de uma ponte fronteiriça entre a cidade argentina de Eldorado e o distrito paraguaio de Mayor Otaño. A intenção é proporcionar ligação direta entre Misiones e o Paraguai, evitando a passagem de caminhões e também carros aqui pelo Brasil. O governo do Paraguai declarou apoio à iniciativa. Fronte é notícia. E falando de mobilidade, está marcada para o próximo dia 26, uma segunda-feira, às 8 da manhã, uma audiência pública no auditório da Guarda Municipal para analisar o projeto do Fostrans de terceirização do terminal de transporte urbano em Foz do Iguaçu. Justificativa do Instituto é necessidade de investimentos e melhorias e a audiência pública. Fostrans afirma que quer ouvir a população, mas convenhamos, 8 horas da manhã de uma segunda-feira num local fora de mão, longe do centro para quem anda de ônibus, não parece, pelo menos para mim, ser a melhor escolha. E os atrativos de Foz do Iguaçu para moradores e turistas vão muito além da maravilha natural, as cataratas e também da maravilha da engenharia moderna Itaipu Binacional. Estamos inaugurando um quadro chamado Maravilhas Daqui. Todo sábado teremos sugestões de roteiros, passeios diferentes para fazer sozinho, com a família ou com os amigos. Nosso destaque de hoje vai para um passeio diferente pelas ruas da Terra das Cataratas, o City Tour realizado com um ônibus especial do tipo panorâmico pela empresa Loumar Turismo. A implantação de um roteiro de City Tour era amplamente procurada por visitantes já acostumados com passeios similares em outras cidades e países. Marcelo Valente, diretor do City Tour, comentou sobre essa experiência. Quando a gente viaja, né, a gente sempre é muito impactado assim, né, nas outras cidades, né, por exemplo, de fora do Brasil, essa questão cultural, essa questão histórica, né? Então, qualquer coisa, qualquer fato, qualquer personagem que tenha passado, né, como situação, vira realmente um produto turístico, vira uma atração, né? Isso sempre me chama muita atenção, né? Eu sempre questionei isso com a minha equipe, a vontade de nós fazermos alguma coisa que fosse voltado, né? A cultura e a história, né? Então, é a cultura e a história e que a gente tivesse, assim, o desafio maior de fugir dos dois principais atrativos, porque Itaipu e Cataratas, ela se vende naturalmente, né? Todo mundo que vem para cá, evidentemente, acaba, né, querendo e vai, obviamente, nesses dois grandes atrativos que nós temos. Mas a ideia foi criar um produto que resgatasse outros, né, subprodutos até então, e que hoje a gente já vê que não são tão subprodutos assim, né? Porque acabam hoje dividindo muito a atenção das pessoas, a atenção dos turistas, dividindo inclusive uma boa vista, né? Como o Tempo Dista, o Marco das Três Ponteiras, a Mesquita Árabe, né? E fora isso, tantas outras atrações e tantas outras novidades, tantos outros fatos históricos que aconteceram nessa belíssima história de 106 anos, a gente resgatou tudo isso em 3 horas de passeio, que foi então esse nosso 7-5. O City Tour tem 2 saídas diárias, uma às 9 da manhã e outra às 2 da tarde, um roteiro que inclui pontos como prédios históricos na área central de Foz do Iguaçu, aqueles que a gente nem repara, né, quando está passando ali no dia a dia, templo budista, mesquita, Marco das Três Fronteiras, enfim, é uma opção também para que o próprio morador se familiarize com a história e os locais simbólicos aqui da cidade, como conta o diretor Marcelo Valente. Tem um resgate histórico muito interessante, né, desde a formação da cidade, muitos fatos, né, de personagens, né, de pessoas, como a presença do Santos Dumont aqui foi uma coisa fantástica que a gente acaba utilizando muito pouco, né? Eu sempre digo, nós só temos lá da Cataratas um busto um pouco escondido, que os turistas nem sabem o porquê da importância do Santos Dumont para a Foz do Iguaçu e para o turismo. Se não fosse o Santos Dumont, nós não teríamos a visitação que existe na Cataratas do Iguaçu. Foi graças a ele, graças à interferência dele. Muitas histórias, muitos fatos, né? E a gente tenta resgatar, né, na medida do possível, né, todos esses fatos. E para nós é muito importante porque o turista também sai com essa impressão que é uma cidade que tem história, é uma cidade que tem cultura, está se preocupando com isso. Então, eu acho que, vamos dizer, foi um grande desafio para a equipe conseguiu me entregar um produto muito bacana e que a gente está muito satisfeito porque o grau de satisfação das pessoas que estão fazendo é muito grande. E com o aumento na procura pelo City Tour, a empresa que opera o passeio providenciou a aquisição de um segundo ônibus panorâmico. Previsão, segundo Marcelo Valente, é criar uma segunda rota ampliando as opções atuais. Essa primeira rota, né, que foi uma rota mais tradicional, né, que envolve aí Marco das Fronteiras, Templo Budista, a Mesquita e mais tantas outras atrações neste meio de rota, né, mas nós já estamos buscando já uma rota mais para a região norte também, que envolva ali a história da Itaipu, né, a Vila C, Furnas, envolva esse potencial que existe em Foz do Iguaçu, essa história belíssima também que foi contada a partir da década de 70, para a gente poder aí no futuro já ter uma segunda rota. Mas tudo isso ainda requer ainda um melhor conhecimento das pessoas em Foz também, né, de estarem fazendo, de estarem apoiando outras empresas também que possam estar vendendo esse produto, que acima de tudo é um produto turístico. Acima de tudo, ele aumenta a taxa de permanência das pessoas em Foz do Iguaçu e aumenta com muita qualidade. E é o que a gente tem buscado como desafio nos últimos anos em Foz do Iguaçu, é buscar esse aumento dessa taxa de permanência dos turistas da cidade. Então, a partir daí, com a consolidação, sem dúvida a gente vai ter aí novas rotas, vamos ter novos desafios de estar contando cada vez mais essa belíssima história. E ainda neste mês de outubro, a empresa Lomar Turismo espera implantar também um city tour noturno pelas ruas da cidade argentina de Puerto Iguaçu, com opção de jantar em um dos restaurantes locais. Outras informações sobre o City Tour, que esse em Foz do Iguaçu custa R$ 60,00 por pessoa, com desconto aí de 50% aos domingos para os moradores de Foz do Iguaçu, podem ser obtidas no site lomarturismo.com.br ou então pelo telefone 3521-4000. Você está ouvindo Fronte na Transamérica. Back to the start. Transamérica. Transamérica. E houve um tempo em que as pessoas, quando queriam saber algo, perguntavam a um oráculo, procuravam um sábio, pediam ajuda aos astros, ou então liam livros em bibliotecas em busca do conhecimento que faltava. Hoje em dia, não. Tudo mais fácil. O Google, também conhecido como o pai dos burros, está aí para tirar as nossas dúvidas. A Wikipédia, também conhecida como mãe de todos nós, em latim bem vulgar, Mater Nostra Asnum, é a mãezona de toda hora, né? Mas só ela, a mulher do Google. O Google é uma versão mais pobrezinha, uma versão nacional. Tem aquela voz, aquela palavra de conforto e sabedoria para os momentos de dúvidas mais perturbadores da nossa existência. E ela está aqui no estúdio agora, a mulher do Google, não em carne e osso, claro, mas em teras e bytes. Mulher do Google, bom dia! Bom dia, Guilherme. Satisfação em estar aqui. Obrigada pelo convite. Imagina, o prazer é todo meu. Tenho muitas dúvidas, viu? Pode perguntar. Meu banco de dados é enorme. Ha, ha, ha, ha. Ah, com certeza. Posso perguntar qualquer assunto? Vai depender. Depender? Como assim? Ha, ha, ha, ha. Eu estava apenas brincando. Viu só, a mulher do Google, a nacional, é bem melhor que a estrangeira. Também é senso de humor, intimidade. Vamos lá. Primeira pergunta. Vou começar com algo mais geral, ok? Claro. Como você quiser, Guilherme. Estamos vendo aí uma nova escalada de violência lá no Oriente Médio, Israel e Palestina. Enfim, haverá paz entre israelenses e palestinos? Puxa vida, que pergunta mais difícil. Você pode fazer outra? Claro, claro. Vou perguntar algo local, então. Uma coisa mais aritmética e menos subjetiva. As Cataratas do Iguaçu alcançarão um novo recorde de turistas nesse ano de 2015? Sem dúvida. A probabilidade, segundo os meus registros, é de 99,9%, tendo como base os números lançados no sistema até às 18 horas de 16 de outubro de 2015. Parabéns, Foz do Iguaçu. Puxa, mas que precisão fantástica, hein, mulher do Google? Posso fazer outra pergunta local? Claro, Guilherme. Estou aqui para servir você e os ouvintes. Imagina, quanta honra. Obrigado pelo privilégio. Prefeito de Foz do Iguaçu apresentou nessa semana um orçamento municipal para 2016. Pelas suas contas, mulher do Google, será possível cumpri-lo sem aumentar a carga de impostos ao iguaçuense? Guilherme. Oi, pode falar. Qual era mesmo a primeira pergunta que você fez? A sobre a paz no Oriente Médio entre Israel e Palestina? Isso mesmo. Essa é mais fácil de responder. Vou calcular nos meus servidores e respondo até o final de 2020. Tudo bem? Estou indo agora. Fica com o pai. Beijinho. Não, peraí, não vai ainda não. Mulher do Google, eu queria pelo menos um prazo, né? Um prazo para a resposta da pergunta sobre o prefeito. Tem como você me passar um prazo para você responder? Tem sim, mas vou calcular. Erro. Caramba, acho que eu travei a mulher do Google aqui. Alguém, por favor, me ajuda, socorro. Caramba, vamos a um rápido intervalo, então. Na sequência tem mais programa Fronte aqui na Transamérica. Foz, ô meu pai, intervalo, já voltamos. Outubro Rosa na Transamérica, todos juntos na luta contra o câncer de mama. Fala galera, aqui é o Ivo Mozart. Você sabia que mulheres acima dos 40 anos devem se preocupar mais com câncer de mama? Se algum caso na família tiver aparecido antes dos 50, o ideal é redobrar a atenção a partir dos 35. Outubro Rosa é aqui, na Transamérica. Hoje, à meia-noite, horário de verão. Os relógios deverão ser adiantados em uma hora. Não atrasa não, hein? Transamérica, 10h53. Oh, meu Deus, destrava, mulher. Sua próxima parada está chegando. Vem aí, Rota 277. O seu pit stop nunca mais será o mesmo. Rota 277, você na rota certa. Aguarde. Você está ouvindo Fronte na Transamérica. Dia 24 de outubro, viva uma experiência única. Visite as Cataratas do Iguaçu sob a luz da lua cheia. Luau das Cataratas. Garanta o seu lugar nessa noite inesquecível. Informações pelo telefone 3521-4442. Luau das Cataratas, dia 24 de outubro. De segunda a sexta, das 10 ao meio-dia, você curte Transmania Transamérica. Muita música e diversão na sua manhã. Participe por Facebook, WhatsApp e telefone. Transmania Transamérica. Oferecimento. Embalagens Paraná, duas lojas na Fagundes Varela, Vila Portes. E Pomar Empório, na Marechal Deodoro, esquina com Xavier da Silva. Transamérica. A sua rádio onde você estiver. Voltamos a apresentar Fronte, aqui na Transamérica. Mais tranquilo agora, sem mulher do Google travada, ainda bem. Complicado o negócio aqui, você acha que é brincadeira, mas olha. Interação aqui na programação da Transamérica, agradecendo aqui a mensagem da Joana Vescovi. Agradecendo aí, parabenizando pelo programa e também pela escolha do tema do City Tour aqui na cidade de Foz do Iguaçu. Também o Ricardo Ribeiro comentando aqui a respeito do comentário do Jorge Pegoraro, que foi ao ar agora há pouco. Temos várias participações e lembrando que você pode também participar, concorrer aí a um par de ingressos para o Luau das Cataratas no próximo sábado, dia 24. Tem mais uma pessoa que você escolher, passeio e jantar, tudo pago aqui pela Transamérica, telefone 3028-2828, WhatsApp 88282828, Transamérica Foz no Facebook, arroba Transamérica Foz no Twitter, hashtag Eu Quero. Sorteio no finalzinho do programa de hoje, que vai até meio-dia. Sorteio logo após o quadro, o 7-1 da semana. Curtida da semana. E neste quadro, nossa prioridade será destacar iniciativas bacanas que são desenvolvidas por pessoas aqui de Foz e da região de fronteira nas redes sociais. E a iniciativa de destaque nesta semana vem do Facebook, o grupo Gesta Foz, voltado a gestantes, mães, pais, amigos e familiares, como explica a doula e integrante do grupo, Aline Cavalari Eide Dalvesco. O Gesta, ele é um grupo que tem em várias cidades brasileiras, né? O Gesta Foz aqui é organizado pela Fernanda Scherer, e ele é um grupo de troca de informações, né, e dúvidas a respeito do parto, puerpério, gestação, amamentação e alimentação saudável de crianças, sempre visando as estatísticas da Organização Mundial da Saúde, né, as orientações da Organização Mundial da Saúde. Aline falou também sobre algumas das dúvidas mais comuns das participantes, destacando o problema aí da falta de informação. Infelizmente, a gente consegue perceber que tem muitas mulheres com muitas infinitas dúvidas, dúvidas básicas, que não é esclarecido nem no pré-natal, nem pelos seus médicos, ou até mesmo não são informações que muitas vezes não são passadas de mãe para filha, porque às vezes simplesmente a mãe também tem a mesma dúvida. E o link para a página do grupo Gesta Foz no Facebook nós estamos colocando agora nas nossas mídias sociais, Transamérica Foz no Facebook, arroba Transamérica Foz no Twitter. E ainda falando sobre este assunto, na noite de quarta-feira foi realizada na Câmara Municipal de Foz do Iguaçu uma audiência pública proposta pelo vereador Newton Bobato para discutir a questão da mortalidade materna e também da violência obstétrica nos partos realizados na rede pública e na rede particular aqui na cidade. Segundo Bobato, a informação pode ser uma ferramenta fundamental para impulsionar leis e mudar esta realidade. Existem alguns conceitos hoje no país que ainda precisam ser superados. Hoje, por exemplo, 90% dos partos particulares ainda são cesáreas. O SUS avançou muito, o SUS já chega a 65% de parto normal, mas ainda é longe da quantidade de partos cesáreas recomendado pela OMS, que fala em até 15%. Então, assim, nós queremos discutir isso com os gestores, queremos discutir isso com a maternidade, maneiras de fazer com que se avance mais políticas públicas na área de humanização do parto e de assistência parto humanizado. Newton Bobato, que apresentou anteriormente lei propondo mudanças nos procedimentos obstétricos no município. A lei determina que a doula, que é acompanhante, que é uma profissional que acompanha o trabalho de parto, que auxilia no trabalho de parto, que cuida principalmente das questões relacionadas à humanização do parto, tenha garantido seu direito de trabalhar na maternidade. O Cláudio Cavalcante já cumpre a lei, então nós estamos agora precisando implementar e fazer com que essa questão da humanização do parto não seja mais só uma concessão do gestor, e sim que seja parte de todo um plano integrado de política de maternidade. A lei da doula, como ficou conhecida, foi vetada no primeiro momento, e a respeito Bobato falou sobre os motivos deste veto. O efeito alegava que nós estávamos interferindo na conduta médica. Não estamos interferindo na conduta médica. É uma profissional dona, é uma profissional reconhecida pelo Ministério da Saúde, que não interfere na conduta médica, pelo contrário, ajuda a conduta médica a partir do momento que ela atende a mãe, ela faz todo o atendimento e acompanhamento da mãe, de cuidados com a mãe. E, então ela ajuda no parto. Nós convencemos os vereadores disso e infelizmente o veto foi derrubado e a lei foi sancionada e está em plena aplicação no município. A audiência pública realizada na noite de quarta-feira na Câmara Municipal deliberou pela criação de um grupo técnico para a implantação de procedimentos para a chamada humanização dos partos no município. Detalhe que a Secretaria Municipal da Saúde não enviou representante. 10h59, música aqui na programação Transamérica Foz. Você está ouvindo Fronte na Transamérica. Thank you. shine. My one solution is my queen, while she's this strong. Yeah, yeah. She is always in my corner, right there when I wanna. All these other girls are tempting, but I'm empty when you're gone. And they say, do you need me? Do you think I'm pretend? Do I make you feel like cheating? I'm like, no, not really. Cause, oh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her. Oh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her. She falls like a model. She grants my wishes like a genie in a bottle. Yeah, yeah. Cause I'm the wizard of love, and I got the magic wand. All these other girls are tempting, but I'm empty when you're gone. And they say, do you need me? Pretend will make you feel like cheating. I'm like, no, not really. Cause, oh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her. Oh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there. Estamos apresentando Fronte, aqui na Transamérica. Transamérica, programa Fronte Transamérica, estreia no dia de hoje, sábado 17 de outubro de 2015, aqui na Terra das Cataratas. Essa nova programação da Transamérica aos fins de semana, além do programa Fronte hoje, aqui em 104.5, amanhã, como você já está habituado, nos domingos das 10 ao meio-dia, o programa Histórias e Memórias. Eu confundi porque eu criei um quadro aqui chamado História e Memória no singular para diferenciar. Vamos até, inclusive, botar agora este quadro e, na sequência, conversar com Jorge Pegoraro. E falando um pouco aí da história e da memória de Foz do Iguaçu, a gente sempre costuma dizer, né, que Foz do Iguaçu é uma cidade diferenciada, até um chavão. Foz do Iguaçu, uma cidade trifronteiriça, e alguns nomes de ruas, praças, das poucas praças que temos, né, e também logradouros públicos aqui na cidade de Foz do Iguaçu demonstram essa nossa qualidade trinacional. Por exemplo, Avenida República Argentina, um nome que muitas cidades do Brasil costumam ter, mas uma praça e um colégio homenageando um presidente argentino, isso aí já não é tão comum de se encontrar. É o caso, por exemplo, do Colégio Estadual Bartolomeu Mitre, batizado com o nome do presidente Bartolomé Mitre, que governou a Argentina na época da Guerra do Paraguai e deixou, entre outros legados, olha só que interessante, o jornal La Nación, que até hoje é um dos mais influentes ali da Argentina. A praça em frente ao colégio oficialmente chama-se Praça das Nações, mas popularmente é conhecida como Praça do Mitre. Agora, um caso possivelmente único no Brasil é o da rua Mariscal Francisco Solano López, localizada na Vila Paraguaia. Nome que faz uma referência a Solano Lopes, presidente do Paraguai, que para alguns foi ditador, para outros um herói nacional. E é uma rua pequena, pouca gente sabe que existe uma rua que tem apenas 3 quadras, mas olha só a ironia. Se tivesse mais 3, chegaria até o cruzamento da JK com a Duque de Caxias. Detalhe, Duque de Caxias, justamente o homem que comandou as tropas do Brasil no período final da guerra, que terminou com a morte do Solano Lopes e as sangrentas consequências do conflito, que até hoje foi o mais devastador da América Independente. E se você gosta de histórias assim, histórias, saber mais também sobre a cidade, a região onde vive, não deixe de acompanhar todo domingo Histórias e Memórias aqui na Transamérica Foz. Jorge Pegoraro, para amanhã teremos, inclusive, um tema bastante interessante, um convidado bastante especial no programa de amanhã. É isso mesmo, Guilherme, o programa Histórias e Memórias, causando aí em Foz do Iguaçu, né? Todo domingo, ao vivo, aqui na Transamérica Foz, a partir das 10 da manhã. Jorge Pegoraro, com sua companheira aqui, a nossa partner, a Rita Araújo, produção da Samela Araújo. Programa que já completou, Guilherme, 7 meses. 7 meses aí de programa, todos os domingos, sem programa. 7 meses, 7 de março. Daqui a pouco teremos o 7-1 da semana. Mas olha, eu podia jurar que era menos tempo, até passa rápido o tempo, né? Passa muito rápido. E cada domingo é um domingo especial, né? Nós sempre falamos que cada programa, Histórias e Memórias, ele é especial porque ele está contando, né, aos poucos, a história da nossa Foz do Iguaçu. Então, não só a história da usina hidrelétrica de Itaipu, ou só a história do Parque Nacional do Iguaçu, mas aquela Foz do Iguaçu lá desde a colônia militar, aquela Foz do Iguaçu do porto, né, da área da Marinha, aquela Foz do Iguaçu do estádio do ABC, aquela Foz do Iguaçu, enfim, de todos os locais especiais, né, que conta um pouquinho da história da cidade. E amanhã, em especial também, nós estamos recebendo aqui nosso amigo Edivino Burkenhagen. Você que tem descendência alemã aí, Guilherme, talvez você me ajude no sobrenome dele, né? Ah, vou tentar aqui, Burkenhagen. Burkenhagen, exatamente. Algo assim, né? Enfim. Ele amanhã no programa vai explicar bem a origem do nome dele, né? Mas ele que é o responsável, né, pela Burkenhagen Soluções Contábeis, a empresa que de assessoria contábil da cidade de Foz do Iguaçu, que está há mais de 30 anos aqui em Foz do Iguaçu. O Edivino, que é lá de Santa Rosa, é gaúcho. Aliás, uma grande maioria das pessoas que são entrevistadas no programa Histórias e Memórias, que chegaram em Foz do Iguaçu, né, ou chegaram aqui de Santa Catarina ou do Rio Grande do Sul, exatamente naquela fase, né, de migração, ali na década de 50, década de 60, muita gente chegando aqui na década de 70 também, por ocasião da construção da barragem de Itaipu. Mas o Edivino, com o seu escritório de contabilidade, ele tem vários diferenciais, não é só apenas um escritório comum, né, mas ele já recebeu vários prêmios aí em função da qualidade, da responsabilidade social até que ele implantou dentro da sua empresa. Então ele vai contar um pouquinho amanhã, ao vivo, aqui no programa Histórias e Memórias, comandado aqui pela Rita Araújo e pelo Jorge Pegoraro, mais situações, mais causos também importantes da sua chegada aqui em Foz do Iguaçu, isso há mais de 30 anos. Então, Guilherme, é uma satisfação muito grande esse bate-papo, né, do programa de domingo, porque é um programa descontraído, é um programa para família, é um programa que, na verdade, todos devem ouvir e participar. Eu recomendo realmente que quem gosta de história, quem gosta de saber um pouco mais sobre a nossa cidade, a nossa região, não deixe realmente de prestigiar Histórias e Memórias na Transamérica, domingo, das 10 ao meio-dia. Falando em histórias, vamos repassar aqui a cotação das moedas. Que coisa, hein? Que coisa. Quem está indo ao Paraguai hoje, olha só, dólar batendo aí a R$4 novamente, R$13,80 para compra, R$4 para a venda, o peso argentino entre 23 e 27 centavos. E o euro, quem pensa em ir para a Europa, meu pai, 4,60. Vamos com música daqui a pouquinho. Mais informações, mais interação aqui no programa Fronte. Transamérica. Pop! Transamérica! Já desesperado. esperada, minha fé parece cansada e nada, nada mais me acalma. Você pisou na flor e esqueceu do espinho, virou do avesso sem saber os nossos sentidos, até aonde existe o amor e suportar suas feridas, até aonde existe a dor de quem assume esta sina. Pra felicidade, e a voz da verdade nunca fez caridade. E todo dia ao acordar eu vou querer saber que pedaço é esse que me falta, que não me deixa esquecer. Amor, um pranto nos olhos, a fúria do seu olhar, apesar de todo desencanto, vai ter que ser assim. Não vai há mais dor pra mim. Daqui por diante vai ter que ser assim. Vai ter que ser assim. Vai ter que ser. Minha fé parece cansada e nada, nada mais me acalma. Viver um voo pra felicidade, e a voz da verdade nunca fez caridade. Todo dia ao acordar eu vou querer saber que pedaço é esse que me falta, que não me deixa esquecer. Amor, um pranto nos olhos, a fúria do seu olhar, apesar de todo desencanto, eu não desisto de amar. Não vai haver mais dor pra mim. Daqui por diante vai ter que ser assim. Não vai haver mais dor pra mim. Daqui por diante vai ter que ser assim. Vai ter que ser assim. Vai ter que ser. Transamérica, sua rádio onde você estiver. Nós vamos a um rápido intervalo agora aqui na programação da Transamérica. Na sequência nós vamos conversar com o Gilmar Piola, superintendente de comunicação da usina de Itaipu e também presidente do Fundo Iguaçu. E mais na sequência ainda, depois, o que é que nós temos aqui, Márcio Barreto? Temos o 7-1 da semana. Quando eu ouço essa musiquinha, eu já imagino, não o alemão da Transamérica, porque isso vai me dar pesadelo, mas eu já imagino um alemão, uma alemoa dançando e tirando sarro da nossa cara. Oh meu Deus, 7-1 esse. Intervalo e já voltamos. Transamérica no celular, no tablet, onde você estiver. Acesse transamericafoz.com.br e baixe agora mesmo o seu aplicativo. Hoje, à meia-noite, horário de verão, os relógios deverão ser adiantados em uma hora. Não atrasa não, hein? Transamérica. Transamérica 11:18. Dia 24 de outubro, viva uma experiência única. Visite as Cataratas do Iguaçu sob a luz da lua cheia. Luau das Cataratas. Garanta o seu lugar nessa noite inesquecível. Informações pelo telefone 3521-4442. Luau das Cataratas, dia 24 de outubro. Itamed, o plano de saúde do Hospital Ministro Costa Cavalcante. Faça já seu plano, pessoal, familiar ou empresarial. Sua saúde merece o melhor. Ligue 3576-8005 ou acesse o site www.itamed.com.br. Transamérica. Sua próxima parada está chegando. Vem aí, Rota 277. O seu pit stop nunca mais será o mesmo. Rota 277. Você na rota certa. Aguarde. Depois do empate fora de casa, o Foz Cataratas quer confirmar sua presença na semifinal do Campeonato Paranaense. E para conseguir o objetivo, o time iguaçuense quer contar com o apoio da sua torcida. Nesta terça-feira, tem muita emoção no ginásio Costa Cavalcante. Acompanhe na Transamérica, com bola rolando às 7 horas da noite. Foz Cataratas, futsal e Cascavel. Cascavel. Oferecimento Dourado Pesca Esporte, embalagens Paraná, Taco Jeans, Destro Macro Atacado, Autoescola de Brito, Chope Brahma, você só encontra na Mondaí Distribuidora de Bebidas, com moderação, e Casa Nissei, líder em eletrônicos no Paraguai. Série Ouro 2015 é aqui. Transamérica, Transamérica. A número 1 em esportes. Transamérica. Transamérica, sua rádio onde você estiver. Você está ouvindo Fronte na Transamérica. Últimos momentos aí, hein? Lembrando que daqui a pouquinho sorteio de um par de convites para o Luau das Cataratas, que acontece no próximo sábado, dia 24. Passeio, jantar, tudo pago para você e mais uma pessoa que você escolher. WhatsApp 88282828. Transamérica Foz no Facebook, arroba Transamérica Foz no Twitter com a hashtag Eu Quero. Também o telefone 3028-2828. Muita gente aqui participando, deixando nome também, comentários. Bruno Zanetti comentando a respeito do nosso quadro da mulher do Gogli. Pode deixar, Bruno, vou passar o telefone dela para você aqui fora do ar para vocês trocarem uma ideia ali. Grace Bernardes mandando mensagem também. O Ivo Valente. Britos Torales, Ángel Britos, deixando mensagem aqui para o Márcio Barreto, que está na nossa mesa de comando. Você podendo interagir conosco aqui na Transamérica. Vamos agora a entrevistas. É hora de bater aquele papo. É hora de entrevista aqui no Fronte. E comigo neste sábado inaugural do Fronte Transamérica, Gilmar Piola, superintendente de comunicação social da usina de Itaipu e também presidente do Fundo Iguaçu, um amigo aí, há quantos tempos já conversamos no rádio e em outras mídias. Piola, bom dia, muito obrigado pela participação aqui na Transamérica. Bom dia, Guilherme, bom dia, Pegoraro, bom dia a toda a equipe aqui da Transamérica. É um prazer estar aqui participando deste programa com vocês e queria aproveitar para desejar bom retorno, né, ao rádio, né? Você que estava um tempo afastado, né, já estávamos sentindo sua falta. Eu me senti motivado graças ao Jorge Pegoraro. Fez o convite, fez o desafio, topei aqui. Muito obrigado aí pela acolhida. Fui buscá-lo, viu, Piola? Eu sabia onde ele estava escondido, né? Depois aí dos últimos dias, fomos buscá-lo aí. E felizmente, aí, com muita honra, ele está estreando conosco aqui na Transamérica Foz, o programa Fronte. E nada melhor do que estrearmos, né, esse programa com uma parceria aqui com o Gilmar Piola, presença do Gilmar Piola ao vivo aqui na Transamérica Foz, conversando aqui com o Guilherme e com o Pegoraro. Eu não sou de bajular ninguém, mas aqui quero deixar bem claro que nós estamos diante de um dos melhores profissionais do rádio que existem aqui na nossa fronteira e um dos melhores profissionais que eu já conheci, que é o Guilherme, né? Jorge. Ficou verdade. Assina embaixo. E o Pegoraro falou que estamos ao vivo agora, 12:15. Opa, claro. Opa. Que não. 11:23. Piola, muitos assuntos importantes da área de turismo nesta semana, inclusive uma reunião que aconteceu agora na quinta-feira lá em Assunção, uma declaração aqui da nossa região das Três Fronteiras como uma área estratégica por parte do Mercosul? Exatamente. Os ministros de turismo do Mercosul fizeram uma declaração conjunta que a nossa área, as cidades da Tríplice Fronteira, Foz do Iguaçu, Porto Iguaçu, Cidade do Leste, são uma zona especial de interesse turístico, né? Uma área que deve ter atenção especial dos governos do Brasil, da Argentina e do Paraguai. É uma declaração política, evidentemente, não, né? É, mas ela é carregada também de simbologia, né? É importante ter esse reconhecimento de ser declarado uma região de interesse turístico do Mercosul, porque isso também ajuda a preparar o caminho para legislações específicas que devem ser instituídas em cada um dos países, né? O ministro do Turismo, quando veio aqui, o Henrique Eduardo Alves, ele assumiu esse compromisso de público no nosso Festival de Turismo. Ele defende essa bandeira de criação das áreas especiais de interesse turístico do Brasil, né? Foz do Iguaçu seria a primeira área e nós teríamos mais umas 4 ou 5 dessas áreas em nosso país. Nós estamos trabalhando junto com o Ministério do Turismo, com a Embratur, na formulação dessa legislação. Existe uma legislação antiga, né, de 79, de 1981, que precisa ser totalmente reformulada, oferecendo benefícios, né? Benefícios para as cidades declaradas como área especial de interesse turístico, né? Benefícios fiscais, tributários, trabalhistas, ambientais, enfim, que nós estamos agora, juntamente com uma equipe do professor Borges, do Leandro, da Secretaria de Turismo, estamos trabalhando, estamos envolvendo também uma consultoria internacional da ARUP. Nós temos aí questão de 3 semanas para fechar esse documento, para encaminhar para o Ministério, e o Ministério, a partir daí, vai encaminhar para a Casa Civil. Pode ser uma legislação através de decreto, ou através de medida provisória, ou até mesmo através de projeto de lei. Né? Isso a gente ainda não sabe direito a forma com que o Ministério vai encaminhar. Agora, interessante é o seguinte, porque você citou aí o tempo inteiro, né, que aqui nós estamos fazendo algo que está sendo discutido no âmbito local. Isso é completamente diferente do que aconteceu historicamente, inclusive, porque as leis, normalmente, para regiões de fronteira, vinham de baixo para cima. Agora estamos fazendo até um caminho inverso, estamos de cima para baixo, né, vinham as leis. Estamos aqui colocando nossas necessidades, levando lá para cima, e aí sim elaborando legislações mais condizentes com as especificidades da nossa região? Eu acho que é um amadurecimento também que a gente teve aí nesses últimos anos, né? Porque tem muita legislação inócua. Eu vou citar uma delas, por exemplo, que é a RTU, que é essa lei do sacoleiro. Que não vingou, né? Que não vingou. Né? Colocaram como uma panaceia, que ia resolver todos os problemas e tudo mais do que envolviam os sacoleiros e não deu certo. E, né? essa até que teve alguma discussão local, né? Mas mesmo assim acabou não dando certo. Agora, mas ela veio muito de cima para baixo, né? Veio como uma solução técnica, mas que não vingou na prática, né? E tem uma outra que está sendo colocada aí também, inclusive ontem tem uma ampla discussão na nossa cidade e tudo mais. Eu fiquei sabendo de última hora, estava com outros compromissos, nem pude estar presente, que é a criação dos free shops, né? É outra panaceia, né, que estão colocando. Uma preocupação, né, Piola? Preocupação dos próprios empresários, né, do setor, sim, aqui de Foz do Iguaçu, os empresários brasileiros, né, quanto a essa aplicação dessa lei ou se colocar isso aqui em Foz do Iguaçu, sim, o funcionamento desses free shops. Né? Exatamente. Eu tenho uma opinião formada sobre isso, Guilherme. Eu acredito que uma medida dessas, que beneficiaria todos os municípios de fronteira do Brasil, não pode ser uma medida muito boa, né? Porque eu não imagino a Receita Federal, o Ministério da Fazenda, liberando lojas francas em todas essas cidades, né, com isenção de impostos e tudo mais, né? E nós nem temos mercado consumidor para tudo isso, né? No caso específico de Foz, o que eu penso é o seguinte: nós somos um destino 3 países. As pessoas vêm para cá, vêm para Foz do Iguaçu, mas querem conhecer a Argentina, querem conhecer o Paraguai. Nós temos um modelo já no nosso turismo que está funcionando. E nós nos complementamos aqui. Foz do Iguaçu se destaca pelo turismo de lazer, pelo ecoturismo no Parque Nacional do Iguaçu, né, e pelo turismo de eventos, né. A Argentina se destaca pela sua gastronomia, tem também uma boa hotelaria, enfim, e tem compras, tem cassino. Paraguai se destaca por ser turismo de compras, né? Trazer lojas francas do lado brasileiro, nós vamos quebrar esse modelo, nós vamos quebrar essa parceria que vem dando certo hoje e que é boa para todos aqui na fronteira, né? Ou seja, vai ser ruim para Foz, não vai agregar em termos de turismo para a região, né? E vai provocar um desequilíbrio do lado argentino, do lado paraguaio aqui da nossa fronteira, né? Não podemos deixar de reconhecer que muitos brasileiros atravessam a fronteira para trabalhar também. E isso vai provocar desemprego. Do ponto de vista de turismo, não agrega. Você trazer produtos importados para Foz do Iguaçu não vai atrair mais turistas para a nossa cidade, né? Nós só vamos comprar uma briga muito grande com os argentinos e os paraguaios e vamos quebrar esse modelo que vem dando certo há muito tempo na nossa cidade. Eu até fora do ar confessei aqui que eu não tenho ainda uma opinião formada a respeito deste assunto, porque é um assunto espinhoso, né? Ele carece de regulamentação municipal, tudo. Sim. E justamente o momento é agora, né, para discutir isso. O que nós estamos propondo nesse estudo das zonas especiais de interesse turístico, que Foz seria a primeira cidade, é que nós teríamos aqui uma cota de compras diferenciada para produtos, para os turistas que vêm e vão para a Argentina, vão para o Paraguai, e nós teríamos uma política diferenciada também com isenção de impostos e tudo mais para produtos brasileiros que forem vendidos para os turistas que vêm para cá. Turistas brasileiros e estrangeiros teriam acesso a isso. Seria uma espécie de lojas francas, mas de produtos brasileiros e não de produtos importados. O que seria interessante para a indústria nacional, que sempre questiona a questão do comércio fronteiriço, né? Exatamente. Seria importante, porque daí a gente estimula a indústria nacional, estimula a produção local, os arranjos produtivos aqui locais, regionais, a produção de artesanato, de uma série de produtos que podem ser feitos aqui na região para que tenha uma diferenciação tributária. Isso a gente está trabalhando no âmbito dessa legislação. Chegou uma pergunta aqui, não tem o nome da pessoa, mas perguntou o seguinte, a questão das comportas da usina de Itaipu. Nós até anunciamos na abertura do programa se havia uma possibilidade de que abrisse, né, que o vertedouro estivesse aberto neste fim de semana para escoar ali o excedente de água. Está aberto? Está aberto desde ontem à noite, né, desde as 22 horas. Começou com 1.300 metros cúbicos, hoje de manhã atingiu 2.600, que é o equivalente aí a quase duas vezes a vazão média das cataratas do Iguaçu, né? Estamos com excesso de água no reservatório e aí a gente tem que abrir o vertedouro. Aliás, um pecado boa, né? Do ponto de vista do ponto de vista da produção de energia, é um pecado você jogar água fora, né? Porque essa água vai, você não aproveita mais ela. Mas a gente aproveita daí para o turismo, né? Sempre que o vertedouro abre, né, deve ficar aberto aí uns 4, 5 dias, né, porque nós temos um volume grande de água, principalmente de afluentes aí da Bacia do Paraná, aqui no estado do Paraná. Os rios Ivaí, Piquiri e Tibagi, e mais os afluentes aqui nessa região de Foz até Guaíra, que estão provocando esse excesso de água, né, que levaram à abertura do vertedouro. Esperamos que os turistas compareçam em massa lá na Itaipu para assistir, porque é um espetáculo, né? É um espetáculo ali, muito bonito. É uma grande notícia, né, Piola, em função de que vai na contramão do que está acontecendo no Brasil, né? O Brasil, as regiões aí, Nordeste, Norte, enfim, o centro também do Brasil, né, a região Sudeste, com bastante seca, né, registro de bastante seca, e aqui, felizmente, a região Sul, tendo essa possibilidade até de abrir, né, o vertedouro aí da questão. Muito bom para o turismo. Quem mandou essa pergunta, Guilherme, foi a Gabriela Aires, ligada aí no nosso programa. A Jaqueline também na fanpage, perguntando também sobre Itaipu. A Gabriela tá convidada a visitar Itaipu para ver o nosso vertedouro lá. Hoje, amanhã, enfim, se ela mora aqui em Foz do Iguaçu, ela mora em Foz do Iguaçu, né? Mora, então, moradora de Foz. O passeio é gratuito, né? Os moradores de Foz e dos municípios lindeiros não pagam ingresso para visitar Itaipu na visita panorâmica. Também o André aqui quer saber a respeito dos atrativos de Itaipu, como é que estarão funcionando, porque teve aquela questão da greve também que interrompeu durante alguns dias a visitação turística, como é que está agora a situação lá? Olha, a greve continua ainda, tem uma audiência marcada para o dia 22 no Tribunal Regional do Trabalho. Essa greve restringiu alguns passeios, né? Nós não estamos fazendo o circuito especial, que é aquele passeio pelo interior da usina, porque nós estamos com poucos empregados lá, basicamente paraguaios e alguns essenciais brasileiros lá dentro. Se eu tenho algum incidente, se alguém cai, se machuca, se o elevador trava, né? Eu não tenho como socorrer, não tenho gente na equipe também para dar esse suporte. Então, as visitas a Itaipu estão limitadas. A visita panorâmica, que é o passeio que permite uma vista externa da barragem, né? Aquela visita tradicional, né? Com um ônibus duplo, né? Com parada também no Porto Catamarã. É o catamarã, o pôr do sol no catamarã e o polo astronômico. São três das oito visitas nossas estão operando normalmente. As outras, em razão de segurança e tudo mais, nós não temos condições, enquanto a greve perdurar, não temos condições de reabrir. Polo astronômico, que inclusive eu deixo o convite no ar aqui, o pessoal lá do Polo está convidado aí a contar um pouco, né, compartilhar um pouco do trabalho que é feito lá, bastante interessante. Piola, sempre conversamos a respeito também da questão de investimentos no turismo. Um dos projetos que eu vi, inclusive recentemente, você colocando no Facebook, é aquela questão da BR-469, que é um dos gargalos que o Pegoraro comentou a respeito aí dos feriados prolongados, né, quando é muito carro para pouca estrada. Como é que está esse projeto? Os projetos de engenharia estão prontos, o estudo de viabilidade técnica também. Nós estamos apenas correndo atrás das exigências que o IAP fez para nos conceder a licença prévia da obra. O IAP tinha feito uma exigência tempos atrás de alguns itens, né, o plano de controle ambiental. Nós fizemos o plano de controle ambiental, um decreto municipal, o prefeito Reni assinou esse decreto. Tivemos que pegar anuência dos proprietários, porque ali em frente ao aeroporto, onde nós teremos o viaduto, né, vai extrapolar um pouquinho a faixa de domínio, né, e tivemos que pegar a anuência dos proprietários. Inclusive estamos conversando com os proprietários para que eles façam a doação dessas áreas, para que possamos agilizar o andamento do projeto. Os projetos necessários para licitar a obra estão prontos, né, e foram realizados por um dos melhores escritórios de engenharia do Paraná, especializado em obras de infraestrutura. E recentemente o IAP fez mais uma série de exigências, são 13 exigências. Nós estamos cumprindo todas elas nos próximos dias. Estou entregando para a Copel e para a Sanepar também, né, a documentação e pedindo a anuência deles para as obras, né, porque ali tem... nós temos uma estação de captação de água ali no caminho, né? E tem também uma exigência de que tenhamos uma anuência do IPHAN, que é o Instituto de Patrimônio Arqueológico Nacional, essa parte que é um pouco mais difícil, né? Eu acredito que no máximo aí 30 dias a gente consiga vencer toda essa parte burocrática, né, para conseguir a licença ambiental do IAP, e aí nós possamos fazer a doação dos projetos lá em Brasília para o DENIT e para o Ministério dos Transportes. Esses projetos foram executados com recursos da Itaipu Binacional, do Fundo Iguaçu, do Convention Iguaçu e o nosso ICVB. Acreditamos que brevemente nós vamos marcar também uma audiência no CODEFOS para que possamos fazer essa entrega, de preferência aqui em Foz do Iguaçu, para essas autoridades. Se eles não puderem vir para cá, nós vamos marcar uma ida lá em Brasília para fazer a entrega dos projetos. Nós fizemos uma articulação com o deputado Ricardo Barros, que é um dos relatores do Orçamento da União de 2016, através também de uma parceria com o CIAR, que é chefe da Casa Civil do Governo do Estado do Paraná. Também envolvemos a senadora Gleisi Hoffmann. Ou seja, esse projeto já está incluído, né, na proposta orçamentária do governo federal para 2016, né, Orçamento da União de 2016. Esperamos depois, vamos ter que ter muita habilidade política, né, usar de muita pressão política lá em Brasília para conseguir liberar esses recursos. Esperamos também que o Brasil retome aí os investimentos, a gente consiga passar por essa crise. Eu espero que ela seja passageira e que seja rápida. É o que todos torcemos. Gilmar Piola, muito obrigado mais uma vez pela participação nessa estreia do programa Front aqui na Transamérica. Eu que agradeço, me convide mais vezes, virei aqui com o maior prazer. Estamos de portas abertas, né? A todos os atrativos lá também e as informações da Itaipu Binacional. Obrigado, Piola, pela sua participação. Eu que agradeço. Bom dia a todos os ouvintes, bom dia para vocês e a todos os ouvintes da Transamérica. pena, esses links da pena, vem me ajudar a dirigir. Nichts destotrotzig, bin ich schon gewohnt, im TV-Funk, da läuft es nicht. Tja, sie war jung, das Herz so rein und weiß, und jede Nacht hat ihren Preis. Sie sagt, to the sweet, you got rap to the heat, ich verstehe, sie ist heiß. Sie sagt, babe, you know, I miss my funky friends, mein Jack und Joe und Jill. Mein Funk-Verständnis, ja, das reicht zur Not, ich überreiß, was sie jetzt will. Ich überleg bei mir, die Nasen spricht dafür, wäre das nicht noch Rauch? Special Places sind dir wohl bekannt, ich mein, sie fährt ja U-Bahn auch. Dort singen's Kabine Dumbo. Oh, oh. Schau, schau, der Kommissar geht um. Oh, oh. Er wird dir anschauen und du weißt warum. Die Lebenslust bringt dich um. Alles klar, Herr Kommissar. Joe und dessen Bruder Hip und auch den Rest der coolen Gang. Sie rappen hin, sie rappen her, dazwischen kratzen's auf die Wand. Dieser Fall ist gar lieber Herr Kommissar, auch wenn sie anderer Meinung sind. Den Schnee, auf dem wir alle talwärts fahren, kennt heute jedes Kind, jetzt das Kinderlied. Radine dumm, oh, oh, oh. Schau, schau, der Kommissar geht um, oh, oh, oh. Er hat die Kraft und wir sind gerne und dumm. Und dieser Frust macht uns stumm. Gaúcho da Copa que estava no Mineirão. Gaúcho da Copa que estava no Mineirão. Santificado seja o vosso bigode. Santificado seja o vosso bigode. Venha a nós os vossos conselhos. Sejam convocados todos os craques contra a Inglaterra ou contra Israel. Contra a Inglaterra ou contra Israel. O gol nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai os nossos tropeços, assim como nós perdoamos até o Davi Luiz e o Fernandinho. Até o Davi Luiz e o Fernandinho. Perdoamos até o Davi Luiz e o Fernandinho. E não nos deixeis cair nas quartas de final. Quartas de final. Mas livrai-nos da Alemanha na semi. Mas livrai-nos da Alemanha na semi. Amém. Amém. Amém. Amém. Amém. Amém. Chegou a hora. A hora de trancar a porta do estúdio. A hora de trancar a porta do estúdio. A hora de impedir que o alemão da Transamérica Foz apareça por aqui. Apareça por aqui. Apareça por aqui. Apareça por aqui. A hora do vô Joaquim tirar do armário a camisa verde e amarela, o litrão e o ovo de codorna. O de codorna. A hora de relembrar o inesquecível, porque a semana tem 7 dias. E 7 são os pecados capitais. Pecados capitais. Emissoras, atenção para o toque de 7, 7, 7, 7, 7, 7 a 1 da semana. Se o senhor pensa que isso aqui vai ser como um top 5 do CQC, o senhor e a senhora estão enganados. Vai ser muito pior, porque não são 5, são 7. 7 notícias que são como gols da Alemanha. Não deveriam ter acontecido, mas de jeito nenhum. Enfim, preparados para um massacre nosso de cada dia? A chinelada vai começar. 1. É uma semifinal. Esse vazio cobrado na ponta direita de curva para a área. Emendado, entrou. Miller, da Alemanha, sem marcação, ele botou a bola no barbante. E começamos nosso 7-1 com a greve dos bancários. Nesta semana, os bancários de Foz do Iguaçu e região cruzaram os braços em adesão ao movimento nacional, reivindicando melhores salários e melhorias nas condições de trabalho, com a contratação, por exemplo, de mais funcionários para atendimento ao público. Em matéria, a rede britânica BBC destacou que apesar da crise, o lucro conjunto dos 4 maiores bancos brasileiros cresceu 46% no primeiro semestre deste ano, na comparação com o mesmo período de 2014. Falando nisso, alguém já viu algum banqueiro perdendo dinheiro? Bom, são como as bruxas, né? Que elas, ai, ai, pero yo no creo. 2. Bola pra Miller, apontou, atirou, defendeu, o goleiro apontou, atirou, entrou. Da Alemanha! 12, camisa número 11, marca o segundo. Desgraça pouca é bobagem. Pouco mais de um mês após a devastadora chuva de granizo, a região do Porto Meira, em Foz do Iguaçu, voltou a ser atingida por pedras de gelo na tarde da última quinta-feira. Desta vez, felizmente, as pedras e os danos foram menores, mas o susto foi grande. Moradores da região questionam a demora da prefeitura na entrega de telhas aos moradores prejudicados pelo temporal de setembro e o atraso na reforma de escolas e creches danificadas. As aulas nas escolas municipais Cecília Meirelles, Getúlio Vargas, Vinícius de Moraes e Acácio Pedroso, interrompidas desde 8 de setembro, devem ser retomadas após prorrogações, agora na segunda-feira. Terceiro gol. 3. A defesa brasileira completamente apática, parada, e é o terceiro gol da Alemanha. E o inferno político do presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, continua. Na terça-feira, PSOL e Rede protocolaram pedido de cassação do parlamentar, acusado de ter contas secretas na Suíça. Em março, Cunha negou possuir dinheiro no exterior e na quarta-feira disse que quem não deve, não teme. Fernando Baiano e Júlio Camargo, em delação premiada, acusaram o deputado de ter recebido até 5 milhões de dólares em propina. Convenhamos, com 5 milhões, não dá pra dever e quem não deve... 4. O professor atirou, entrou. Gol! Um atrás do outro. É o quarto gol. Uma chinelada. O jornal Folha de São Paulo publicou matéria na terça-feira relatando que o governador do Paraná, Beto Richa, passou o fim de semana hospedado em um hotel 5 estrelas com a primeira-dama e 2 assessores na cidade de Paris, sem nenhuma agenda oficial na capital francesa. Em nota, o governo do Paraná informou que a escala na França foi uma parada técnica à espera de uma conexão com a China, onde Richa encabeçou missão comercial acompanhado por empresários e dirigentes. O custo total da viagem, segundo a Folha, é de R$ 160 mil. Quinto gol. 5. De novo, fácil, os 29 de jogo. É o quinto gol da Alemanha. Pode crer, é verdade. A secretária municipal da Educação, Lisiane Sousa, justificou nesta semana a denúncia do jornal Primeira Linha de que uma apostila distribuída aos alunos da rede municipal em Foz do Iguaçu trazia uma imagem de posição sexual camuflada em inocentes bonequinhos de neve que ilustravam o inverno no quadro sobre as 4 estações do ano. Lisiane informou que uma sindicância foi aberta para apurar o caso, as apostilas retiradas de circulação, mas aquela pergunta, né, como foi que deixaram passar? 6. Voltou, virou a bola esparada, entrou! Schuller, é o 6º gol da Alemanha! Durante os 4 dias do feriadão prolongado do último fim de semana, a Polícia Rodoviária Federal registrou em todo o Brasil 1.037 acidentes nas rodovias federais que cortam o país. No total, 597 motoristas foram flagrados dirigindo bêbados. O número de óbitos foi de 71. 7-1. Imprudência e imperícia somadas a problemas estruturais nas estradas foram as principais causas apontadas neste 7-1 rodoviário de cada dia. Sétimo gol. 7. Vale a descida, chutão, entrou. Gol! Alemanha! Alemanha 7, Brasil 0. Estudo divulgado pelo aplicativo Waze nesta semana revelou as cidades mais congestionadas do mundo, conforme os dados de rotas dos usuários do programa. O Brasil, é claro que emplacou na lista. Rio de Janeiro, em que posição está? 7. Sétima do mundo, primeira do Brasil. 7-1. Foz do Iguaçu não aparece na lista, claro, mas nada que uma obra viária atrasada num viaduto ou então um congestionamento gigante na Ponte da Amizade devido a uma ou mais cancelas fechadas na aduana não dê conta de resolver e nos colocar na lista. Já pintamos o 7 da Alemanha? Vamos agora ao gol do Brasil. Ufa! Entrou na área, driblou Boateng, pode marcar, tirou, entrou! Gol do Brasil, Oscar, aos 45 do segundo tempo. Isso aí de que com um brasileiro não há quem possa, bom, foi antes da invasão dos alemães, né? Porque depois do 7, olha... Vamos encerrar esse 7-1 de hoje, claro, com uma notícia positiva de olho no futuro. A 16ª reunião dos ministros do turismo do Mercosul, realizada na quinta-feira em Assunção, no Paraguai, aprovou a criação de uma zona de interesse turístico nas três fronteiras, o que é bem mais do que um anúncio apenas simbólico. A aprovação é o respaldo que faltava para a criação de uma lei brasileira impulsionada junto ao Ministério do Turismo para a declaração de Foz do Iguaçu como zona fronteiriça especial com direito à legislação específica, regime fiscal e tributário diferenciados, licenciamento ambiental simplificado, linhas de crédito exclusivas e até mesmo cota de compras maior que nas outras fronteiras. Complicado, caminho de pedras? Sem dúvida. Mas a esperança, boa e velha esperança, é claro, é sempre a última que morre. Narração dos gols de José Carlos Araújo, o garotinho, para Transamérica Rio de Janeiro. Comentários indignados de Gerson, o canhotinha de ouro. Sonoplastia nesta brincadeira de Márcio Barreto. Roteiro e falta de noção, eu, Guilherme Wojciechowski. Conteúdo que a Luciana vai colocar daqui a pouco no site transamericafoz.com.br. Muito obrigado pela companhia, pela sintonia nesta manhã de sábado. Estreia do programa Front aqui na Transamérica Foz. Espero que você tenha gostado de ouvir, tanto quanto eu gostei de fazer. Próximo convite, se eu tiver o prazer da sua companhia, será no próximo sábado, às 10 da manhã. E não perca amanhã, domingo, neste mesmo horário, o programa Histórias e Memórias. Na sequência, continue com a programação Transamérica, sua rádio onde você estiver. E a Taça do Mundo não é nossa, mas o convite, par de convites para o Luau das Cataratas do próximo dia 24, saiu aqui, deixa eu sacudir o pote para, vamos ver, Isabela Rios, participou através do WhatsApp, vamos entrar em contato com você na sequência, obrigado pela participação aqui na Transamérica. Você acabou de ouvir Fronte, voltamos no próximo sábado.